Na Rota pelas Freguesias, hoje a Rádio Boa Nova passa pela Bobadela, uma freguesia localizada às portas da cidade de Oliveira do Hospital e que, por gozar de um legado romano, se destaca no concelho por brindar quem a visita com o imponente arco e anfiteatro romanos. Espaços requalificados que têm possibilitado a recriação de tempos idos e também servido de palco a eventos culturais e na área da moda, responsáveis por atrair muita gente à localidade de Bobadela. Falamos da esplendidíssima Aquitas, um ex-libris do Conselho de Oliveira do Hospital, que por distar pouco da sede do Conselho tem resistido ao fenómeno da desertificação que tanto tem massacrado as localidades do interior do país. À data dos censos de 2011, Bobadela contava com 759 habitantes. Para falar da Bobadela, ninguém melhor do que o presidente da Junta de Freguesia, Vasco Brantuas, candidato pelo PS, foi o nome escolhido pela maioria dos eleitores no sufrágio autárquico ocorrido em 2013, assinalando uma viragem na liderança da autarquia até então sob o domínio do PSD. Vasco Brantuas, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova. Leva pouco mais de um ano de mandato autárquico. Desafio, por isso, a apresentar-se. Quem é Vasco Brantuas? Então, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Boa Nova. Eu chamo Vasco Marcos Brantuas Ribeiro, sou natural de Oliveira do Hospital, resido na freguesia da Bobadela há 30 anos, onde casei e onde tenho uma pérola, que é o meu filho. Aceitei este desafio quando me propuseram este desafio da parte do Partido Socialista, porque já era militante do próprio partido e revejo-me um pouco também e senti um pouco também a necessidade de ajudar este povo, que é um povo maravilhoso. Como disse bem, os censos de 2011 contavam à volta de 800 pessoas. O objetivo principal desta freguesia, neste caso, e do meu também pessoal em ajudar, é manter esta gente feliz e contente, como ele costuma chamar, e portanto cá estou eu para colaborar já ao fim deste ano e meio, e espero que esteja de bom agrado e de bom tom, dizendo assim, a que todos o possam assim sentir, tal portanto, como eu o sinto. Reside há 30 anos na Bobadela, é isso? Sim, 29 e uns meses. Certo. Assim. Durante esse período de 3 décadas, sempre esteve atento ao que se fazia na Bobadela? Preocupava-o aquilo que era feito naquela que passou a ser a sua terra? Sim, claro, muito, muito, porque eu amo a minha terra, como amo a minha família, portanto acho que este sentimento tem que vir ao de cima, porque ele de facto tem que ser transmitido para as outras pessoas. Quando nós nos cruzamos com os vizinhos, com os habitantes, acho que as pessoas interagem umas com as outras e as mensagens são sempre no sentido de conduzir, digamos, o barco ao bom porto. O que é que eu senti há 12 anos atrás? Foi o meu primeiro desafio. Eu fui candidato à junta, portanto, na altura liderada pelo Sr. António Moreira, portanto do PSD, um presidente que fez muito pela terra, é bem verdade disso, e ele esteve 30 anos na junta. Eu senti nessa altura que haveria uma necessidade e aceitei-nos na altura esse desafio. A partir daí eu tive a melhor votação que o PSD teve na Bobadela, perdemos, ficamos em segundo lugar, e elegemos 3 deputados, no caso das assembleias. E a partir daí a minha vida quase que mudou completamente, porque digamos que foi um vírus que se entranhou, digamos assim. Passou a ter um gosto especial sobre a vida autárquica e, em particular, a especial atenção sobre o que se passa na Bobadela e o que era preciso mudar na sua terra. Sim, exatamente isso. Porquê? Porque não é que nós olhássemos para as coisas de uma maneira negativa. Negativa. Não, nós olharíamos e olhamos de uma maneira positiva, mas sim, digamos que sim, este vírusinho se introduziu, chamamos de política, ele de facto manteve-se e fez com que eu novamente, passado 12 anos, neste caso 10 anos e meio, aceitasse novamente este desafio e depois de ponderá-lo e de falar com a família e com amigos e criarmos esta equipe, porque isto é imenso trabalho, não é uma coisa que nós clicamos numa tecla e já está. Envolve não muita gente, não é? Exatamente. Mas eu digo que de boa hora foi. na minha opinião, porque de facto, ao fim de 40 anos, vencemos de facto. Isso é muito importante e, como os seus ouvintes estão a reparar, emocionei-me neste momento quando disse a palavra vencemos, porque de facto foi um orgulho enorme. E foi um eu própria momento. Tive a oportunidade de testemunhar, quando do dia das eleições autárquicas, a sua felicidade, quando foram conhecidos os resultados, contava com o voto de confiança que lhe foi dado e tão expressivo pelos bobadelenses. Olha, e assim, eu quando os senhores vereadores me bateram à porta de minha casa a fazer este convite, estou-me a lembrar da professora Graça Silva, do Dr. Francisco Rolo, de Zé Carlos Alexandrino, eu ali eu senti que iríamos ter um ótimo trabalho. Porquê? Porque eles já estavam a fazer um ótimo trabalho. Isso é muito importante. Depois, ao andar no terreno, porta a porta, é este o trabalho que um autarca de uma freguesia tem que fazer, é porta a porta. Eu de facto senti que havia uma hora da mudança e que essa hora poderia estar ali, tão pertinho. Portanto, cabia-me a mim eleger uma equipa boa, tendo um bom secretário, uma boa tesoureira, tendo ali mesmo, digamos, que os membros da Assembleia de Freguesia, que também foram escolhidos por mim e por mais alguém que deu algum parecer, eu sim, senti que estava na hora da mudança, sim. Portanto, claro. viveu um período de campanha, sentiu que tinha um adversário forte que deveria combater, falamos em particular então do candidato do Partido Social Democrata, ou de alguma forma, atendendo ao estado em que o PSD se encontrava, sentiu poder ter ali uma facilidade, uma tarefa mais facilitada na conquista da Junta de Freguesia da Bobadela? Ou isso não influenciou nada? Não, não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não influenciou nada. Não, influenciou. Eu lembro-me uma frase do Sr. António Lopes que dizia para mim que queria 16-0. E eu dizia, 16-0 é muito, de facto. Mas ele ali, naquele momento, ele incutiu-me, de facto, ali uma responsabilidade maior ainda, não é? E eu, quando disse há pouco que senti uma felicidade enorme, não foi, a felicidade não foi só para mim, foi pensando em toda a gente que, de facto, me apoiou fortemente. E sim, sobre o PSD, sobre a oposição, sobre as pessoas que estavam, nós, naqueles meios locais onde são pequeninos, onde toda a gente se conhece, digamos assim, eu diria que a equipa deles era uma equipa que já lá estava, portanto o povo manteve-os lá 8 anos, era muito natural que os quisesse lá manter mais 4 anos. Mas houve ali qualquer coisa da parte deles, e se calhar ainda bem para nós, não é? Que fez com que eles perdessem e nós ganhássemos. Claro, e aconteceu assim, não aconteceu é? Aconteceu assim. Uma vez chegado ao comando da Junta de Freguesia da Bobadela, qual foi para si o sentimento? Chegou logo no primeiro dia após vencer as eleições, ou falamos até após a tomada de posse enquanto presidente da Junta de Freguesia da Bobadela, que sentimento é que se apoderou de si? Ora, isto é assim, entrar numa casa nova, onde para nós não é que seja tudo novo, porque, como eu disse há pouco, já tinha tido alguma experiência desta era política, portanto, desta vida política, embora um pouco mais afastado. Ora, quando nós andamos afastados, é um pouco diferente de quando nós temos que entrar à porta. Foi, ou meter a chave na fechadura, foi de facto uma emoção, que até agora me arrepio, porque eu senti que nada podia falhar, e que quando eu pus a mão em cima do livro que jurava fielmente perante os meus fregueses, não é? Digamos assim, que honraria os compromissos todos a que me propunha, de facto foi um sentimento que mexeu muito comigo. E claro, a partir daí a vida mudou completamente, porque o pouco tempo que nós tínhamos, porque eu também penso na minha vida profissional, que me rouba imenso tempo, não é? Que me leva bastante tempo. Eu vi que não tinha muito tempo para a família, nem para os meus hobbies, nem para os meus passatempos. Portanto, foi mesmo assim uma coisa que mexeu mesmo muito, muito, muito, muito. E que está a mexer, e continuará a mexer, porque enquanto Deus me der saúde, portanto, vamos levar a água ao moinho, com certeza que sim. Acredito que recém-chegado à freguesia, à junta de freguesia, ao comando da freguesia da Bobadela, fossem imensas as ideias que tem, não é? No sentido de desenvolver bons projetos na freguesia da Bobadela, naquela que é a sua terra. No entanto, falamos de vida autárquica, falamos de freguesias onde o dinheiro não abunda, certo? Atendendo a essas realidades e recém-chegado então ao comando da freguesia, qual é que é aquele seu grande objetivo que pretende então concretizar enquanto autarca da Bobadela? Ora, muito bem. Antes mesmo de vencermos as eleições, nós sentámos muitas vezes à mesa com o Executivo da Câmara Municipal para falarmos das obras que eventualmente poderíamos construir e que eram necessárias de primeira necessidade para a Bobadela. Ponto isto, e este ponto assente em cima da mesa, a minha preocupação foi, em primeiro lugar, estabelecer um diálogo com as instituições locais. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu recorri logo à IPSS, ao Lar de Idosos, falei com a administração do lar, pus-os logo à vontade para qualquer tipo de necessidade que eles precisassem, eu estaria ao dispor, e a Junta de Freguesia também. Falei com o grupo desportivo e disse exatamente a mesma coisa. Falei com o grupo de jovens e disse exatamente a mesma coisa. Falei com a escola primária, porque eu acho que as crianças são de facto o nosso futuro, e disse exatamente a mesma coisa. Até porque a nossa primeira grande obra poderá ser grande, porque era pequena, mas no fundo não é o pequeno que diz que é grande, porque é a necessidade da obra. Foi de facto uma intervenção na escola primária. Foi logo a nossa primeira grande obra. Agora, ao fim dos 4 anos, se me perguntar qual é que é mesmo a minha pérola, aquela que venha a ser a marca da sua passagem pela freguesia da Bobadela. Eu gostava imenso. Que apesar de não podermos falar nesta altura em obras megalómanas, também não é isso que se pretende, certamente, mas qual é que será o marco da sua passagem pela freguesia da Bobadela? Eu posso lhe adiantar aqui, assim, muito rapidamente, que vão existir 3 obras que estão a ser trabalhadas e que poderão ser consideradas obras megalómanas. Uma é, de facto, a Junta de Freguesia, que é chamada Casa Amarela. Essa dita obra é uma obra de extrema necessidade, porque fica numa das ruas principais. Aliás, que é aquela casa próxima do museu, precisamente, certo? Precisamente. Ela faz confrontação com 2 ruas, é de primeira necessidade, e é uma aposta entre a Freguesia, Junta de Freguesia da Bobadela, e a Câmara Municipal, que é um projeto nosso, que nós queremos concluir mesmo. E o que é que se pretende, então, para esse espaço? Toda a remodelação, portanto a casa ficará só mesmo com as partes de fora, de resto é tudo demolido. É feito primeiro um desenvolvimento que será os achados arqueológicos, que é obrigatório, porque visto que faz parte do património cultural nacional, e depois a partir daí sim um projeto para construir, para reconstruir essa Casa Amarela. E qual é que será o objetivo final? O objetivo será exposição, será uma cafetaria, será algo... Que acolha turistas que acolha também. Turistas. Sim, porque... Dê umas boas-vindas a quem visita a Bobadela. Que isto é tal e qual aquilo que eu costumo dizer. Eu, quando convido alguém para a minha casa, eu gosto de ter as condições para os poder receber. De os sentar à sua sala de estar, certo? Portanto, se eu tiver essas condições em minha casa, eu sei que as pessoas entram em minha casa, saem da minha casa, perfeitamente bem dispostas, com um sentido e com um sentimento, que é voltar. Eu quero voltar. É esse sentimento que eu quero que o turista, quando entra na Bobadela, e ao sair, espalhe a mensagem, mas também que volte novamente. Esse projeto será então para dinamizar, desencadear durante este mandato? Ali também poderá funcionar como uma espécie de um posto turístico onde se distribua a informação, sim, certo? Poderemos considerá-lo que sim. Mas será então para acontecer ainda este mandato? É este o nosso objetivo. Sabemos que é uma obra que custa umas centenas de milhares de euros. É normal. Sabemos também. Será também que... pela via do apoio comunitário? Precisamente. Porque visto que nós estamos a atravessar uma grave crise, também não podemos esconder isso. Mas já tem essa projeto ideia, para aquela casa? Já temos projeto, já foi apresentado. E qual é que é o valor estimado? Não sei se olha, poderá apontar. Poderemos, claro que poderá sempre oscilar entre o mais e o menos, mas poderíamos apontar aqui para 250 mil euros, a 300 mil euros, sim, bem. Nunca menos. Portanto, esse é um dos 3 projetos de que falou. Este é mesmo o que eu devo falar, porque é mesmo o da responsabilidade da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Os outros 2 eu tenho conhecimento, que não sou eu que deveria falar, mas posso estar aqui, levantar a pontazinha do véu, que será um novo lar, Sei que também que toda a organização e a administração do lar está a trabalhar nesse sentido, até já adquiriram um terreno. E um outro terceiro também já é público, porque até já teve exposto a maquete na Expo H de 2014, que é o Museu do Azeite. Também é uma obra que o investimento privado, não é? São investimentos privados, digamos assim. Uhum. No que respeita, portanto, à questão do novo edifício do lar, também será muito ansiado pela população, vai dar então uma forte resposta social à freguesia da Bobadela, era também muito esperado então? É muito esperado já há alguns anos. E vai ampliar as suas valências? Muitas, porque as condições e o bem-estar, não é, de pessoas que já estão na terceira idade, acho que merecem com dignidade terem uma vida, um resto de vida, como deve ser, social e saudável, digamos assim. Quanto então ao Museu do Azeite, que também fazia aqui parte então dos meus temas a tratar consigo, portanto este também é um projeto muito necessário na Bobadela, no sentido de também acolher e atrair mais turistas à freguesia? Não temos dúvida qualquer, é mesmo eu diria que é mesmo uma obra fundamental para o turismo. A Bobadela já tem muitos turistas, que é riquíssima no património arqueológico, está à vista, mas tudo que puder vir em acréscimo será ótimo. Mas este museu é só vertente museológica, tem outras áreas de restauração, é conhecedor do projeto, quer dar a conhecer? Eu não sou totalmente conhecedor do projeto, como acabou de referir há bocado e muito bem, é um projeto privado, mas eu tenho conhecimento porque preocupo-me, como eu disse há pouco. A minha preocupação foi logo estabelecer ali diálogo, um feedback com toda a gente. E naquilo que nós podemos ajudar, nós ajudamos. Estamos sempre prontos para ajudar. Agora eu já vi a maquete do projeto e acho interessantíssima. Tenho conhecimento onde é que ele vai ser localizado, a nível do terreno. Também acho que é um sítio lindíssimo. E é onde? Portanto, onde já existe um lagar de azeite que funciona na Bobadela. Uhum. Portanto, será nos terrenos anexos a esse mesmo dito lagar do azeite. E eu acho que as pessoas que estão à frente deste projeto, nomeadamente os proprietários, são pessoas que estão muito empenhadas e querem muito contribuir com este projeto para a Bobadela. E claro, no que me diz respeito à Junta de Freguesia, eu acho que era interessantíssimo mesmo, a nível turístico, este projeto. Mas perguntava-lhe há pouco se esse projeto inclui alguma área de restaurante, bar, pois, não tem conhecimento. Como eu não estou bem dentro da. Pergunto-lhe, sendo lei. Esta uma das lacunas da freguesia da Bobadela, não é? Sim, mas eu aqui. Pois é, pena, não temos aqui um arquiteto que ajudaria-me neste momento, não é? A responder a essa sua pergunta. Não é que eu esteja a fugir a ela, mas eu penso que sim, pelo menos uma cafetaria, um snack bar, eu penso que faz parte. Eu penso que até. Eu diria mesmo, se calhar vou comer aqui uma asneira, mas se calhar até é mesmo obrigatório. Para que o projeto seja aprovado, ter exatamente, porque casas de banho é obrigatório, todas essas envolventes anexas são obrigatórias. Portanto, eu penso que sim. Uma cafetaria com a certeza absoluta. E como é que esse projeto está a ser recebido pela população? Qual é que é o feedback e o pulsar das gentes? Isto porque eu próprio tive conhecimento que haveria ali algum processo um bocadinho difícil de ultrapassar relativo a um caminho. Sim, exatamente. É um assunto que já foi levado à Assembleia de Freguesia. Já ouvimos várias opiniões, mas já foi criada uma alteração a esse mesmo caminho. Portanto, está tudo no bom sentido. Ninguém está ficará lesado. Está tudo no bom caminho. Ninguém ficará lesado com o caminho encontrado, a solução encontrada. Não, desde o início nunca esteve. Agora, o que foi proposto por um dos senhores que faz confrontação com esse dito terreno foi que poderia haver uma segunda alternativa. Ok, nós ouvimos, chamámos as pessoas, ouvimos-las e ouvimos a opinião delas. E perante as opiniões delas e a opinião, porque aqui neste caso conta mesmo, é do próprio, do pai do projeto, digamos assim, que é o Sr. António Dias, foi encontrada uma terceira solução. Ou seja, para qualquer projeto funcionar bem, tem que haver um plano A, um plano B e para ver se temos que encontrar o plano C. Pronto, e acho que está. Que não seja por causa de um caminho que um investimento deixa de se realizar, certo? Corretíssimo. Tal como acontece nas Caldas de São Paulo, onde cresce a olhos vistos um empreendimento de 5 estrelas e são investimentos que são importantíssimos para cada freguesia. Concorda comigo? Perfeitamente, certamente, não é? Perfeitamente. Vasco Brantuas, falamos da Bobadela, uma das mais importantes freguesias do concelho no que respeita então ao seu património. Falamos então de todo um legado romano que enriquece e engrandece a localidade da Bobadela. O espaço foi requalificado há já alguns anos, têm acontecido alguns eventos no sentido de dinamizar toda aquela zona central da Bobadela, mas na sua opinião será suficiente? Que ideias têm em mente no sentido de promover ainda mais aquele centro tão importante da sua freguesia? Ora, muito bem. Nós, uma das preocupações que nós tivemos quando chegámos, nós executivo, e eu felizmente tenho uma ótima equipa a nível do executivo, porque acho que escolhi as pessoas certas. Eu até costumo dizer às vezes, quando, em termos irónicos, que a casa que não é ralhada não é governada. E nós, executivo, pensámos o seguinte: vamos manter aquilo que já tivemos e vamos criar mais algo diferente, novo. Aquilo que já tínhamos era a moda Bobadela, porque era, acho que era importantíssimo essa parte. E o que é que nós pensámos? Nós não vamos querer só a moda Bobadela como estava antes, nos anos anteriores, nós vamos querer mais. Então começámos a puxar por ideias, dialogámos uns com os outros e conseguimos criar mais anexos, algo de diferente para que a moda Bobadela fosse notada, fosse mais fosse vista com outros olhos, digamos assim. Sobre a moda Bobadela, é isto que queremos, e também no futuro é isto que queremos. Portanto, esse é um evento de sucesso e que já é responsável por atrair muita gente à localidade, até porque aquele espaço é belíssimo, não é? E os eventos de moda acontecem à noite e têm todas as condições no sentido de dar muito glamour a um evento da moda. Sim, porque o nosso anfiteatro é o único na Península Ibérica com aquelas dimensões, e claro que sim, é um espaço que eu faço já aqui um apelo. Quem não conheça, por favor, vá conhecer. Vá conhecer. De dia ou de noite. Ele é interessantíssimo, de qualquer das maneiras, porque é, acho que é, não digo que é um sítio espiritual, porque poderá não o sentir, mas é um sítio lindíssimo de ver. Portanto, isso é ponto acento. E voltando, só puxando aqui a casseta um bocadinho atrás, o que é que nós quisemos? Não só ter esse espaço lindo, enorme, mas também a rua principal. Foi essa parte de decoração, com expositores, com passadeiras, todas. Foi isso que nós quisemos e é isso que nós queremos continuar e queremos cada vez melhor. Pusemos música ao vivo, fizemos uns bares. Esse é hoje o evento principal da freguesia da Bobadela. Eu penso que sim. Ao valor que envolve a nível monetário, à logística que envolve a nível de trabalho. O apoio local, do comércio local, que é muito bem visto pela parte do Dr. Francisco Rolo, pela parte toda da Câmara Municipal, é muito importante esse evento. A Câmara também dá particular atenção à Bobadela, portanto, todo aquele legado romano obriga a isso mesmo, não é? Sim, aquele lugar, aquele sítio, aquela localidade, está sempre de olhos atentos a toda a gente, porque não só a Câmara Municipal, como nós freguesia que estamos ali no dia-a-dia, como outras instituições, ela está sempre a ser vigiada, digamos assim, não por satélite, claro. mas sempre com olhos muito atentos, até porque nós temos grandes famílias dentro da Bobadela, que são pessoas que também participam connosco e nos vão dando informações. Um outro evento que nós quisemos também, digamos, ajudar a dinamizá-lo, foi a Festa do Queijo, porque nós também recebemos os turistas, que a Câmara Municipal nos faz o favor de nos enviar para a Bobadela, onde são guiados através de guias turísticos e onde tem lá o nosso querido Rui Silva, o nosso arqueólogo, que dá as explicações. Que muito sabe, não é? Muito sabe, sobre que para nós aquele património. Imenso. Mas nós não queríamos só isso. Nós também queríamos que as pessoas depois nos sentissem bem. Então o que é que nós fizemos? Uma das nossas obras que nós entendemos que deveríamos pôr logo a funcionar era o forno comunitário. E o forno comunitário tem dado um enorme sucesso. É uma coisa brilhante, porque nós temos um padeiro de profissão. É um homem já na sua reforma, ou na sua pré-reforma, que é o Sr. Francisco, que é o nosso secretário de Junta de Freguesia, que é um homem que coze lindamente o pão, saborosamente. E que se disponibiliza então para esses momentos. Então não é? São todos estes anexos, digamos assim, que nós queremos, aquilo que já tínhamos antes, queremos futuro, melhor e melhor e melhor. Portanto, a ideia é sempre melhorar, sempre não é? Sempre melhorar, sempre, sempre. Por sempre, resolver sempre. Está, ou pelo menos essa é a indicação que tenho, aquele edifício do Centro de Interpretação das Ruínas Romanas da Bobadela. Portanto, um espaço que foi também preparado por ocasião do arranjo de toda aquela zona do legado romano. Em que pé é que está esse centro de interpretação, visto até me ter falado que a requalificação da Casa Amarela prevê também a colocação dos achados históricos e romanos naquele espaço? Muito bem. O centro interpretativo, é assim que nós o chamamos, neste momento ele está-nos a dar apoio em duas vertentes. Está a dar apoio ao Rui Silva, ao arqueólogo, onde tem as suas salas, e está-nos a dar apoio a nós... para armazenarmos algumas coisas e também decorarmos um pouco uma montra dos eventos que vamos realizando. Mas todos nós temos a consciência, tanto a Câmara Municipal como a Junta de Freguesia, que o edifício não está em perfeitas condições. Ou seja, foi uma obra que nasceu com alguns defeitos. Um dos defeitos que nós notamos mais é a densidade da umidade. As infiltrações. Que já levou o levantamento do piso, precisamente. Não é? E aquele edifício até esteve bastante tempo fechado. Mas comigo não. Agora está aberto. Tem estado aberto. Está-nos a dar serventia e muito útil, porque é um edifício... Então quem passa ali já não olha para o edifício como um espaço que está ali fechado. Não olha. Há algo já no seu interior... Não olha porque eu não quis que isso acontecesse. Portanto, mas está-me a querer dizer que também não há perspectivas de que o espaço venha a ser utilizado para o fim, para que foi criado? Sim, essa é a ideia da senhora vereadora Graça Silva. Mas tem havido bastantes obstáculos, não é? Porque, de facto, sim, tem havido alguns obstáculos a nível de empreitadas, a nível de verbas. Eu posso adiantar que a reconstrução daquele edifício poderá custar... Quero ver se aqui a memória não me atraiçoa, mas na casa dos 80 mil euros, portanto, mas sim, o objetivo é que volte a ser aquilo que era antes, o centro interpretativo, a tal que sala que era antes, quer dizer, nunca chegou a ser, não é? No papel chegou, foi batizado com o nome de, claro, é verdade. Mas nunca chegou a assumir aquela função. Esses problemas, mas nós estamos a utilizá-lo com a base do forno comunitário. Muito bem. Muito importante. O objetivo principal, portanto, continua a ser o de receber bem quem visita a Bobadela. Portanto, comparou há pouco, comparou até com o facto de quando convida as pessoas à sua casa gostar de ter boas condições para os acolher, é isso que também quer na sua terra. Mas o que é certo é que também faltam condições na Bobadela, não é? A situação da Casa Amarela, por isso partirem para esse projeto. Mas não há um restaurante sequer na Bobadela, portanto, quem vem de longe para vir descobrir este património chega à Bobadela e depois tem que se ir embora. Precisamente. Como é que se pode contornar essa situação? Vale o facto de estarem às portas da cidade, não é? Que num pulinho vem a um restaurante à Oliveira. Precisamente. Nós, executivo da Junta de Freguesia da Bobadela, temos uma ideia que é unânime. No que diz respeito também ao parecer da Câmara Municipal. Nós queríamos criar ali um complexo onde tudo estivesse unido, digamos assim, que era o Centro Social, que é uma casa do povo, como eu costumo chamar, onde nós fazemos eventos, chega a ser alugado para casamentos e batizados, que vai até agora sofrer uma grande alteração a nível de obra. Essa é a primeira obra, a primeira casa. Depois queríamos interligar essa casa juntamente com o centro interpretativo, queríamos ligar o centro interpretativo com a Casa Amarela, e da Casa Amarela queríamos dar um pulinho para a Casa de Habitação Turística, que nós também temos no fórum, dentro do fórum, que é a Casa da Dona Maria de Deus, que tem quartos que aluga no projeto de turismo. Uhum. Portanto, se nós tivéssemos estes quatro edifícios todos interligados uns com os outros, nós conseguíamos criar as condições necessárias para que o turista viesse, e estivesse, ficasse, não é? Permanecesse, pernoitasse e outro dia se fosse embora. Sim, mas é verdade, falta-nos a Casa Amarela para a parte dos restaurantes. Sim, é verdade. Portanto, embora mas... que a Bobadela tem dois cafés... um pouco diferentes, mas não chega, não é o suficiente. Um dos problemas da freguesia, ainda recente, era a falta de saneamento na Quinta da Tapada. Esse problema já foi ultrapassado? Sim. Eu aqui vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, se calhar não o deveria fazer, mas é um projeto... O seu é seu dono, não é? É um projeto que já andava após 25 de Abril, portanto há 40 anos, para ser resolvido. Nunca foi resolvido, mas sei que era uma luta imensa das famílias que habitam, de facto, aquela quinta, e havia uma necessidade extrema, porque, de facto, o saneamento, a água da rede pública, são bens necessários para a vida do dia-a-dia das pessoas. Aquela quinta também não tinha abastecimento de água. A Quinta das Tapadas não tinha também abastecimento de água. E então, este projeto começou ainda no outro mandato da outra junta anterior e foi concluído pela nossa. Portanto, eu orgulho-me imenso de ter participado, digamos assim, nos últimos trabalhos que a Quinta teve, que foi, de facto, a aplicação dos tubos, o abrir balas, o alcatroamento, mais até o alcatroamento, E ver a felicidade daquelas pessoas. Cumpre-se aqui o objetivo de fazer a gente contente, não é? Precisamente, ao fim de 40 anos, de 41 anos, estão claro. Resolvidos todos estes problemas a nível de saneamento na Bobadela? Não, infelizmente não. Infelizmente não estão. Então falemos das coisas que também nos preocupam. Nós tivemos agora uma reunião na Câmara Municipal com o Sr. Presidente da Câmara, José Casa Alexandrino, onde nos chamou, a nós presidentes juntas, e onde nos disse que seria ótimo nós fazermos um estudo, cada um na sua freguesia, e apresentar esse mesmo estudo das necessidades que tinham a rede de saneamentos e a rede de águas públicas. E infelizmente a Bobadela tem, pelo menos, a Rua do Campo de Futebol, que não tem nem saneamento nem água. Então, como pública. É que as pessoas são servidas? As pessoas têm fossas. Têm poços e fossas. As pessoas têm as fossas particulares, as fossas éticas particulares, e têm, de facto, os furos, os poços, onde extraem a água. Isto é quase inimaginável, não é? Numa localidade às portas da cidade. Nos dias de hoje, do século XXI. E no século XXI. Sim, certo. Poderá ser assim. Muita gente nem terá noção, não é? Nem terá noção que há pessoas que, ainda assim, não deixam de viver bem, porque acabaram por suprir elas próprias as suas necessidades, não é? Eu conheço essas pessoas, ouço essas pessoas, sinto a necessidade dessas pessoas, mas sei que elas estão bem. Falava-me então das ruas que... nós apoiamos. Uma delas é a Rua do Campo de Futebol, outra é a Rua António da Silva Moreira. Também não tem saneamentos. E essas duas ruas, eu gostava... se não for nestes próximos anos, durante este meu mandato, gostava de continuar para concluir, porque acho que é muito importante que as pessoas tenham a água pública e a rede de esgotos. Muito importante. Certo. Preocupa-me bastante. Falou-me logo no início que o objetivo é fazer a gente contente, deixar o povo da Bobadela feliz, sentir que se vive bem naquela localidade que tomou como sua há já quase 30 anos. Como é que, de uma maneira geral, avalia a qualidade de vida de quem vive na Bobadela? Portanto, de um modo geral, estes problemas de esgoto estão resolvidos, há esses casos pontuais por resolver, mas o facto de, nos censos de 2011, existirem 759 habitantes naquela localidade é sinal de que quem vive lá gosta de lá viver e não sai por nada? Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. As pessoas que saem da Bobadela hoje são pessoas que são obrigadas a sair por falta de emprego. Ou porque não encontraram aqui o seu meio de sustento. Mas também assim. O facto de estarem às portas da cidade e ter, algumas delas terão aqui o seu emprego e regressam à noite às suas casas, à Bobadela. Essas pessoas vivem lindamente, não têm problema absolutamente algum. O que me preocupa, de facto, é a parte da imigração. Portanto, os jovens que imigram, eu sinto a falta deles. Porque mas tem-se verificado uma leva de imigração na sua terra? Alguma. Poderemos apontar talvez 20 a 30 elementos que tenham ido nestes últimos anos imigrado, e é gente jovem. Isso preocupa-me um pouco. Não é que eles estejam mal, porque eles devem estar felizes e contentes, mas é que nós sentimos a falta deles também na Bobadela e queremos que eles voltem depressa. Pois. Mas sim, eu aposto que a maioria A maioria vive bem, vive feliz e contente, sim. Ter qualidade de vida é também ter respostas nas suas terras, há resposta social em matéria de saúde, qual é que é a realidade na Bobadela? É sim. Eu quando cheguei à junta de freguesia tínhamos 3 casos de problema social. Tínhamos 3 sem-abrigos, que numa terra tão pequenina é muito mau. Conseguimos felizmente encaminhá-los a todos. Um já estava num processo de encaminhamento pela antiga junta de freguesia, que foi posto no lar, e o senhor tem-se portado lindamente bem, porque tem permanecido lá nestes últimos 2 anos, perfeito. Temos um outro caso que conseguimos criá-lo um meio de subsistência, que foi pô-lo aqui no parque em liberdade do Hospital dos Carros, por trás da Câmara Municipal, onde ele ganha uns trocos. Ah, é, então é o tal senhor, o tal arrumador de carros que chegou a ser notícia de jornal. Esse indivíduo era um sem-abrigo da Bobadela. Vivia em condições miseráveis. Mas já vive em condições... Neste momento, penso que vive numa casa que tem telhado, pelo menos, e que tem algumas comunidades, e tem um meio de subsistência, porque nunca ninguém o proibiu de fazer algo. Porque nós temos uma lei agora nova que nós podemos ter um arrumador de carros... Identificado. Uhum. E foi uma forma que encontramos também de ajudar essa pessoa. A terceira pessoa foi arranjá-lo um programa de inserção social, no fundo um fundo, para que ele pudesse ter uma reforma. Ele já a tinha tido, só que entretanto ele deixou os papéis caducarem, toda a validade caducou, e o homem um dia aparece-me a chorar completamente triste. E de facto nós conseguimos, através das assistências sociais, tanto da Câmara Municipal como da Segurança Social, voltar lá a ativar o subsídio. Portanto, Bobadela, neste momento eu tenho Bobadela, os 3 casos resolvidos, eu sinto cuidar, muito feliz, a cuidar das suas gentes. Perguntava-lhe só a propósito de cuidados de saúde, há médico na Bobadela, qual é que é a realidade num concelho onde é notória a falta de médicos e os problemas que daí resultam? Não, Bobadela neste momento não tem médico. Mas tinha médico. Bobadela neste momento não tem posto médico. Bobadela neste momento não tem posto de enfermagem. Bobadela tem uma sala abandonada onde eu, Vasco Brantuas, arranjei novamente, abri as janelas, abri a porta, e onde se faz alguns rastreios, seja auditivos ou oftalmológicos. Mas esta perda de serviço é recente ou já há algum tempo que não? Eu quando cheguei à freguesia, à junta de freguesia, à freguesia, como disse, já cheguei há 30 anos, à junta de freguesia, ela já estava fechada o posto médico, já não tínhamos médico, já havia aquela carência de saúde. E isso para mim é a coisa mais importante que um ser humano pode ter, é saúde. Não há nada mais importante. Não é o Euromilhões que vai fazer a pessoa feliz. Não, é a saúde. E o que é que nós fizemos? Tentámos minimizar esse mal menor, esse mal maior, neste caso, para mal menor. O que é que nós fizemos junto à freguesia? Que pusemos à disposição a nossa viatura de 9 lugares, e todas as sextas-feiras, a partir do primeiro dia que entramos ao serviço até hoje, e vamos continuar, transportamos todos os doentes que necessitem de transporte para o centro de saúde, porque é à sexta-feira que o povo da Bobadela tem o médico de família. Foi isso que nós pudemos fazer. Que não existia. Portanto, não esta, existia. Esta poderá ser, ainda que não seja nenhuma obra megalómana, mas uma das marcas da sua passagem pela freguesia. Não tenho dúvida nenhuma que é um bem que nós fazemos semanalmente. E as pessoas acedem? É a lotação esgotada sempre. Por vezes o nosso senhor Francisco Godinho tem que voltar novamente à freguesia e vir buscar. Eu próprio já transportei pessoas no meu carro. É isto que é ser presidente de junta, Vasco Brantuas, é estar atento àquilo que são as necessidades primárias da sua população. É, sem dúvida, é mesmo isto, porque de outra maneira também não nos sentiríamos felizes, não nos sentiríamos realizados. Muito bem. Como é que avalia a atenção que tem sido dada pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital à localidade da Bobadela, o trabalho autárquico da Bobadela? Qual é que é a relação entre junta e município? Ora, muito bem. Eu talvez me sinta um homem feliz porque eu já era amigo de algumas pessoas, Dr. Francisco Rolo, professora Graça Silva, essencialmente estas pessoas, o Nuno Ribeiro conheci mais tarde. Eu acho que O próprio Zé Carlos Alexandrino já conhecia também da vida desportiva, digamos assim. Eu tive essa facilidade de já conhecer as pessoas, de já ter interagido com elas, não politicamente, é verdade, mas um pouco socialmente. O que eu posso dizer é que até hoje nunca me disseram um não. E os nãos que me podem dizer não são nãos que vêm do sentido da alma, não. São nãos que não podem ser mesmo. Mas até hoje eu tenho tido uma colaboração espetacular com a Câmara Municipal e é isso que naquelas horas más que nós temos nos fazem andar para a frente, que nos levantam o nosso autoestima, o nosso autoideal. E eu espero que esta minha amizade, se é que se pode pôr aqui amizade, pode, claro que sim, mas este meu profissionalismo que se mantenha com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal que se mantenha connosco. Não vou referir imensas pessoas, mas poderei mencionar, sei lá, o engenheiro Vicente, é uma pessoa extraordinária. Portanto, boas relações entre município. Sim, o Figueiredo, o chefe de secção, é pessoa extraordinária, o Dr. Francisco Rodrigues, são pessoas que nos ajudam imenso, imenso, imenso. Mesmo as pessoas que estão diretamente ligadas ao Zé Carlos Alexandrino, ao nosso presidente, o professor Daniel, a doutora Lidiana, são pessoas de facto que estão ali, que são profissionais. Nós sentimos que são profissionais e isso dá-nos garantias. Isso é bom para nós, porque nós podemos, no fundo, apostar a nossa palavra e sabemos que temos a certeza que dificilmente poderá haver um erro técnico ou partido. Acho que... Muito bem. Estamos bem. Em 2013 recebeu então uma confiança forte da parte dos bobadelenses, foi eleito por larga maioria na localidade que tomou como sua já há 30 anos. Que mensagem é que, por esta altura, deixa à oposição? Se é que na sua terra tem uma oposição firme relativamente àquele que tem vindo a ser o seu trabalho? Ora, muito bem. A oposição é uma oposição que, no geral, é educada. É uma oposição que nós temos que, por vezes, aumentar o tom de voz, mas tudo de forma educativa, de uma forma construtiva. E nós, Assembleia de Freguesia, eu faço parte porque sento-me com eles, embora não seja dos sete elementos, porque as Assembleias de Freguesia têm uma presidente, que é a Dona Manuela, a Manuela Dias, e eu estou presente sempre nessas Assembleias, e eu noto que há uma boa sintonia, há uma boa recepção da parte da oposição quando nós expomos algum problema ou informamos de algo que vamos realizar. E até hoje a oposição tem sido impecável. Não tem... discute, dá outros, opina de outra maneira, dá tudo muito bem, mas chegamos sempre a um consenso. Mesmo as nossas atas são labradas quase sempre por unanimidade. Poderá haver um voto contra, uma abstenção, algo assim do género, mas tem sido, digamos que, até pacífica, digamos assim. Assim dá gosto trabalhar enquanto autarca? Dá bastante gosto trabalhar, porque uma das coisas que me magoa é de facto a desonestidade, é de facto o mau caráter, é de facto algo que eu não quero na minha vida particular e pessoal, portanto também não queria para a Junta de Freguesia. E como isso não tem acontecido, sim, dá-me gosto, sim, claro. Passado pouco mais de um ano, faz por isso um balanço positivo deste seu percurso na Junta de Freguesia da Bobadela? Sim, até ao dia de hoje eu só espero que continue a correr como tem corrido e, claro, sempre para melhor. Se for assim, com esta tendência de melhorar sempre... com a ideia de cumprir aqueles que foram as suas promessas, os seus objetivos... Sim, eu próprio tenho os meus apontamentos e digamos que já temos aqui uma grande parte de propostas concretizadas, mas também compreendo que chegarei ao fim, faltarão algumas, é natural... Nenhum projeto é perfeito, nenhum projeto corre a 100%, isso não existe. O próprio Deus não era perfeito, portanto há sempre algo que não é como nós esperamos. Quer destacar algumas das... Sim, eu poderei de alguns receios, é isso que me quero perguntar. Não, perguntava-lhe algumas das promessas ou dos objetivos que já conseguiu atingir ao fim de um ano, o que é que contará ainda desenvolver, dinamizar no futuro próximo, só no sentido de elucidar melhor quem nos acompanha, sobretudo os bobadelenses, que são os mais interessados na vida da freguesia, da Bobadela. Olha, eu falaria de uma obra que não estava nem projetada, nem orçamentada, não estava, que é exatamente o Centro Social, como eu já referi, que nós, ao passar deste ano e meio, verificámos que o telhado estava a ruir. E eu não quero que aconteça uma catástrofe na minha freguesia, não quero, porque acho que isso era péssimo. E então nós tentámos, através da Câmara Municipal, fazer essas ditas obras no telhado. Claro que tínhamos que pedir autorização às entidades competentes para que pudéssemos fazer essas ditas obras. Neste momento já temos tudo tratado, o processo está concluído, estamos só à espera que o grupo desportivo, e uma palavra para o grupo desportivo que está a fazer uma brilhante época no Inatel, está a dois passos sagrados, campeão distrital, que é brilhante. Isso atrasou-nos um pouco esta obra, porque eles passaram à segunda fase, e está a correr lindamente a segunda fase também, ainda bem que o fizeram, e desde já os meus parabéns a eles todos, à equipa, aos jogadores, a toda a gente, e mal eles acabem este campeonato, nós vamos começar logo com as obras. E esta obra não estava na nossa candidatura, na nossa proposta eleitoral. E posso lhe dizer que é uma obra que vai custar 30 mil euros. Portanto, vai exigir algum esforço? Todo o dinheiro que a antiga junta nos deixou, e que foi um valor aproximado a esse, 20 e qualquer coisa mil euros. Vai ser empregue nesta? Vai ser todo empregue nesta obra, porque eu tenho medo mesmo, muito medo, que aconteça alguma tragédia, não quero que isso aconteça. E depois aí não haverá dinheiro que pague a resolução desse problema. Portanto, nós vamos aplicar todo este dinheiro. Por isso, isto não é desculpa, não serve desculpa, não, porque a obra vai ser concluída, vai ser projetada, vai ser feita, mas é só para dizer que poderá alguma coisa falhar nas minhas promessas eleitorais, mas temos sempre. Será esta, por um bom motivo, não é? É por um bom motivo, exatamente. Bom motivo. É isso. Vasco Brantuas, portanto, vejo com satisfação na voz e no olhar quando fala do seu percurso pela Junta de Freguesia. Passou pouco mais de um ano, este mandato perdura até 2017. Poderá vir a recandidatar-se à Junta de Freguesia da Bobadela? Olha, é assim. Eu sou uma pessoa que já não sou jovem, mas também não sou velho, portanto, quero dizer com isto que ainda tenho forças e capacidades para continuar a lutar, mas só o farei se notar, se sentir que o povo assim o deseja, porque se não for assim, eu não me candidato, claro que não. Se fossem as eleições amanhã? Sim, candidatava, claro que sim. Portanto, sente um pulsar positivo, sim, do seu porque... povo? Sim, sim. No que respeita à sua atuação, sinto, é isso? Sinto, porque falo com eles, com todo o povo todos os dias, sinto, e por uma outra razão, eu nunca gosto de abandonar algo que comecei sem o acabar. Portanto, terá muito para fazer, até porque numa freguesia o trabalho nunca termina, certo? É verdade. São muitas as exigências da população e é preciso fazer muito trabalho diariamente. Na Rota das Freguesias, a Rádio Boa Nova estacionou na Bobadela. Em destaque esteve o património romano, que é apenas isso, um dos ex-libris do Conselho de Oliveira do Hospital. Uma conversa aberta com Vasco Brantuas, o filho da terra em quem o povo confiou em 2013 para gerir os destinos desta localidade, Bobadela, esplendidíssima Cuitas, um local a visitar e revisitar, porque são muitos os motivos de atração turística. Vasco Brantuas, obrigada por ter aceito o nosso convite para esta entrevista na Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova a falar, então, e dar destaque neste programa Conversas a esta bela localidade situada às portas da cidade de Oliveira do Hospital, que é a Bobadela. Foi um prazer enorme estar convosco mais uma vez. Como ainda estamos na época da Páscoa, desejo a todas as pessoas e as pessoas que nos visitam nestes dias, porque são muitas, e para todos eles eu quero que sejam felizes e que se sintam bem. E sejam bem-vindos à Bobadela. E sejam bem-vindos à Bobadela, claro. Muito obrigada. E à Oliveira do Hospital. Muito obrigada.